Capítulo 4 de Lucíola, de José de Alencar. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 4. No dia seguinte, à mesma hora, voltei à casa de Lúcia. Achei-a ao piano. O que estava tocando? Nem sei. Uma valsa, que aprendi de ouvido. Continue. Não sei tocar, não. Estava brincando. Não tinha que fazer. Como passou de ontem? Bem, obrigado. Já vê que a minha segunda visita não se demorou muito. Ainda assim, não compensa a demora da primeira. Sentiu essa demora? Qual? Ontem nem me conheceu. Tanto como na glória. Ainda que se tivessem passado anos, creio que em qualquer parte onde me encontrasse com o senhor, o reconheceria. Por que motivo então fingiu ontem não se lembrar de mim logo que entrei? Porque queria ver uma coisa. E não se pode saber o que era. Não é preciso. Há de me dizer. E tomei-lhe as mãos, que estavam frias e trêmulas. Pois bem, eu lhe digo. Queria ver se ainda se lembrava do nosso primeiro encontro. Respondeu ela, furtando o corpo ao meu abraço. Duvidava? Não tinha razão. Talvez fosse eu o que melhor guardasse essa lembrança. Lúcia abanou a cabeça lentamente. Que vestido levava eu naquela tarde? Perguntou sorrindo. A pergunta embaraçou-me. Quando admiro uma mulher bonita, a impressão que ela produz em mim não me deixa ver mais que a sua beleza. Nem se recorda. É um defeito meu. Não reparo no toilette das moças bonitas, pela mesma razão porque não se repara na moldura de um belo quadro. Que desculpa! E eu, porque reparei no seu trajo, na cor de sua sobrecasaca, em tudo, até na sua bengala. Não é esta. A outra era mais bonita. Tinha o castão de marfim. Está vendo que me lembro perfeitamente. E, entretanto, não tenho esses objetos diante dos olhos. Ah, é este o vestido? O vestido, as joias, o penteado, o leque, aquele que o senhor apanhou. Nem desse se lembrava. Só falta o chapéu. Quer vê-lo? Lúcia saiu um instante e voltou. Ou porque a minha memória se avivasse, ou porque a ausência desse gentil chapéu, que parecia fugir-lhe da cabeça, tão de leve a cingia, mutilasse a graciosa imagem que eu vira na tarde de minha chegada? O fato é que a aparição, já desvanecida, surgira de repente aos meus olhos. Agora lembro-me! Estou vendo-a como a vi da primeira vez! Como daquela vez, não me verá mais nunca. O que lhe falta? Falta o que o senhor pensava e não tornará a pensar, disse ela, com a voz pungida por dor íntima. Não compreendi então aquelas palavras, nem o tom com que foram proferidas. Procurei-lhes o sentido, acompanhando com os olhos a Lúcia, que tirava lentamente o chapéu e fitava na sua imagem refletida pelo espelho um triste olhar. Ah, já sei. O que eu pensava? Mas ainda penso. Acho-a hoje tão bonita, ou mais, do que naquele dia. Não é isto. O que é, então? Venha dizer-me. Passei-lhe o braço pela cintura e apertei-a ao peito. Eu estava sentado, ela em pé. Meus lábios encontraram naturalmente o seu colo e se embeberam, sequiosos, na covinha que formavam, nascendo os dous seios modestamente ocultos pela cambraia. Com o meu primeiro movimento, Lúcia cobriu-se de ardente rubor e deixou-se ir, sem a menor resistência, com um modo de tímida resignação. Quando, porém, os meus lábios se colaram na tez de cetim, e meu peito estreitou as formas encantadoras que debuxavam a seda, pareceu-me que o sangue lhe refluía ao coração. As palpitações eram bruscas e precípites. Estava lívida e mais branca do que o alvo colarinho do seu roupão. Duas lágrimas em fio, duas lágrimas longas e sentidas, como dizem que chora a corça expirando, pareciam cristalizadas sobre a face, de tão lentas que rolavam. É o coração, quando fortemente confrangido por violenta emoção, que espreme esse soro do sangue que gela e coalha. Pungiu-me aquela aflição. Retirei vivamente o braço, e enquanto Lúcia sentava-se, trêmula, afastei-me, revoltado contra mim, e ao mesmo tempo indignado contra essa mulher que zombava da minha credulidade e contra Sá, que me iludira. Não sabia o que pensar. Para fugir a uma posição que me incomodava horrivelmente, fui debruçar-me na janela. Um instante depois, ouvi sua voz doce e carinhosa. Não se agaste comigo. Voltei-me e via que sorria a 2 passos de mim e com uma expressão suplicante, como de quem pedisse perdão. Acabemos com isso, Lúcia. Sabes o que me traz à tua casa. Se te desagrado por qualquer motivo, dize francamente que eu tomo meu chapéu e não te aborrecerei mais. Se pensas que valho tanto como os outros, não percas o tempo a fingir o que não és. Esta comédia de amor pode divertir os mocinhos de 18 anos e os velhos de 50, mas afianço-te que não lhe acho a menor graça. Não seja tão injusto. Em que lhe pareço fingida? Já me perguntou alguma coisa que eu lhe negasse? Já me recusei a um pedido seu? Entretanto, te ofendeste com uma simples carícia minha? Não me ofendi. E a prova é que não dei sinal de desagrado, nem conservo o menor ressentimento. Não me conhece. Sei o que valho, e não sou capaz de iludir a ninguém, muito menos ao senhor. Mas há pouco, o que significavam essas lágrimas e tão súbita emoção? Ah, não repare. Sofro do coração. Às vezes sobe-me o sangue à cabeça. Fico muito pálida e sinto uma dor aguda que me arranca lágrimas dos olhos. Não é nada. Passa-me logo. Já passou, concluiu com um sorriso dorido. É diferente. Desculpa. Incomodava-me essa ideia de pensares que estava disposto a fazer-te a corte. Seria soberanamente ridículo para nós ambos. De certo. Lúcia acompanhou estas 2 palavras com um riso estridente e com um olhar que ainda vejo brilhar nas sombras de minhas recordações. Olhar vivo e cintilante, que luziu como as chispas do brilhante ferido pela réstia da luz, e veio bater-me em cheio na face, cobrindo-me com o mais agro desprezo que pode estilar um coração de mulher. Dirigiu-se a uma porta lateral e, fazendo correr com um movimento brusco a cortina de seda, desvendou de relance uma alcova elegante e primorosamente ornada. Então, voltou-se para mim com o riso nos lábios e, de um gesto faceiro da mão, convidou-me a entrar. A luz, que golfava em cascatas pelas janelas abertas, sobre um terraço cercado de altos muros, enchia o aposento, dourando o lustro dos móveis de pau cetim, ou realçando a alvura deslumbrante das cortinas e roupagens de um leito gracioso. Não se respiravam nessas aras sagradas à volúpia outros perfumes, senão o aroma que exalavam as flores naturais dos vasos de porcelana colocados sobre o mármore dos consolos e as ondas de suave fragrância que deixava, na sua passagem, a deusa do templo. Lúcia não me disse uma palavra. Sem esperar um gesto, sem correr uma cortina ou cerrar uma janela, parou no meio do aposento, de fronte de mim. Era outra mulher. O rosto cândido e diáfano, que tanto me impressionou a doce claridade da lua, se transformara completamente. Tinha agora uns toques ardentes e um fulgor estranho que o iluminava. Os lábios finos e delicados pareciam túmidos dos desejos que incubavam. Havia um abismo de sensualidade nas asas transparentes da narina que tremiam com o anélito do respiro curto e sibilante, e também nos fogos surdos que incendiavam a pupila negra. A suave fluidez do gesto meigo sucedeu à veemência e à energia dos movimentos. O talhe perdera a ligeira flexão que de ordinário o curvava, como uma haste delicada ao sopro das auras, e agora arqueava, enfunando a rija carnação de um colo soberbo e traindo as ondulações felinas num espreguiçamento voluptuoso. Às vezes, um tremor espasmódico percorria-lhe todo o corpo, e as espáduas se conchegavam como se um frio de gelo a invadira de súbito. Mas breve sucedia a reação, e o sangue, abrasando-lhe as veias, dava à branca epiderma reflexos de nácar, e às formas uma exuberância de seve e de vida, que a formoseavam a radiante beleza. Era uma transfiguração completa. Enquanto a admirava, a sua mão ágil e sôfrega desfazia, ou antes despedaçava, os frágeis laços que prendiam-lhe as vestes. A mais leve resistência dobrava-se sobre si mesma como uma cobra, e os dentes de pérola talhavam, mais rápidos do que a tesoura, o cadarço de seda que lhe opunha obstáculos. Até que o penteado de veludo voou pelos ares, as tranças luxuriosas dos cabelos negros rolaram pelos ombros, arrufando ao contato a pele melindrosa. Uma nuvem de rendas e cambraias abateu-se a seus pés, e eu vi aparecer, aos meus olhos pasmos, nadando em ondas de luz, no esplendor de sua completa nudez, a mais formosa bacante que esmagara outrora com o pé lascivo as uvas de Corinto. Saí alucinado. Fora delírio, convulsão de prazer tão viva que, através do imenso deleite, traspassava-me uma sensação dolorosa, como se eu me revolvera no meio de um sono opiado sobre um leito de espinhos. É que as carícias de Lúcia vinham impregnadas de uma irritabilidade que cauterizava. Há mulheres gastas, máquinas do prazer que vendem, autômatos só, movidos por molas de ouro. Mas Lúcia sentia. Sentia, sim, com tal acrimônia e desespero, que o prazer a extorcia em câimbras pungentes. O seu olhar queimava, e às vezes parecia que ela ia estrangular-me nos seus braços ou asfixiar-me com seus beijos. De repente, surgiu lívida e estendeu-me a mão aberta. Ouvi uma palavra soluçada, voz opressa que não entendi, mas adivinhei. Imagine a revolução que houve em mim e a profunda indignação com que me precipitei sobre minha carteira para atirá-la à face dessa mulher. Mas ela reteve-me com a força sobre-humana que lhe davam as contrações nervosas. Estava gracejando. Não é assim que me queria? E soltou uma gargalhada. Debalde pediu uma explicação. Ao delírio sucedera prostração absoluta, orgasmo da constituição violentamente abalada. Vendo, então, esse corpo inerte e pasmo, com olhos vítreos e as mãos crispadas, tive dó e, como um pressentimento, de que a vida o abandonaria breve. Quando lhe dei a perceber, ela respondeu-me: que importa? Contanto que tenha gozado de minha mocidade, de que serve a velhice às mulheres como eu? Ao retirar-me, ia, segunda vez, levar a mão à carteira, quando o olhar de Lúcia correu-me de vergonha. Entretanto, ela, abatida ainda, porém calma, apertava-me a mão por despedida. Que magia tinham aqueles olhos fúlgidos, quando um sentimento forte lhes toldava a doce serenidade. Conto-lhe estes fatos como se escrevesse no dia em que eles sucederam, ignorando seu futuro. Entretanto, talvez que, apesar disto, compreenda as palavras equívocas e as causas ocultas que naquela ocasião resistiram à minha perspicácia. Mas a senhora lê, e eu vivia. No livro da vida não se volta, quando se quer, a página já lida, para melhor entendê-la. Nem pode-se fazer a pausa necessária à reflexão. Os acontecimentos nos tomam e nos arrebatam, às vezes tão rapidamente, que nem nos deixam volver um olhar ao caminho percorrido. Assim, o meu espírito preocupou-se um momento com a singularidade daquela cortesã, que ora levava a impudência até o cinismo, ora esquecia-se do seu papel, no simples e modesto recato de uma senhora. Porém, vieram logo outros pensamentos distrair-me, e confesso que algumas horas depois já nem me lembrava de Lúcia. Fim do capítulo 4.